final do dia que o luar serenou. Já cresceram os lírios, o sonho entre os delírios, e o tempo peneirou. Saudade de um tempo dourado que passou, mas que ficou na inocência, lá no recôndito da consciência, floresce a sabedoria no final do dia que o luar serenou. Já cresceram os lírios, o sonho entre os delírios, que o tempo peneirou. O sonho entre os delírios que o tempo peneirou.